chegou assim, com o sol da manhã iluminando. Só veio dar bom dia e foi ficando. E agora não tem jeito de partir. Meu bem, como vai ser se um dia esse amor chegar ao fim? Eu que me acostumei tanto a você, e ter você já faz parte de mim. Acho bom eu até combinar encontro com a saudade de você. Saudade faz parte também do amor. Se um dia esse amor chegar ao fim, eu que me acostumei tanto a você, e ter você já faz parte de mim. Acho bom eu até combinar encontro com a saudade de você. Saudade faz parte também do amor, do amor que vem de você.